Mas quem stay, can keep it happy. You, Benjamin. Let's go. Try some more happy. Lá maior, Fá sustenido menor, Ré maior, Ré menor e Mi. Tipo um baião romântico. Deixa eu escolher o piano. Vou escolher outro piano aqui. Let's see. É bom pra tocar esse tipo de música, não tem muito release. To BPI 16, 16, 18.